Leia comigo, capítulo 15 de Romanos. Nós vamos continuar estudando. Eu estou, pelo menos, alguns tópicos do esboço que eu mesmo redigi diante de tudo que eu fui aprendendo do Senhor através do irmão Uber. Abe Uber. Eu estou compartilhando alguns pontos com vocês. Porque é resposta de Deus. Já resposta real de Deus nesse tempo de 21 dias de consagração, irmão. Romanos capítulo 15, versículo 14, diz assim: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar uns aos outros. Eu próprio, meus irmãos, certo estou, diga certo estou, a respeito de vós, que estáis cheios de bondade e de todo o conhecimento. Paulo escreve aos irmãos em Roma. Sabe quem são os irmãos em Roma? São os irmãos católicos. É isso mesmo. A igreja em Roma era a igreja católica, que foi conhecendo a Jesus e posteriormente se deturpou demais. Assim como muitas outras igrejas que poderíamos nomear, não só a católica, mas eram aqueles que estavam se convertendo a Cristo. Paulo escreve a esses irmãos e diz para aqueles irmãos que talvez ainda, talvez não, quando estudamos a carta de Paulo aos Romanos, nós descobrimos alguns dos defeitos, das dificuldades, dos problemas, dos fracos na fé, daquilo que Paulo precisava ensinar àqueles irmãos, mas Paulo diz para estes mesmos irmãos: eu estou certo a respeito de vós. Diga para o teu irmão: eu estou certo a seu respeito. Diga mesmo: eu estou certo a seu respeito. Márcio, eu estou certo a seu respeito. Eu estou certo ao seu respeito. Diga a outro irmão: eu estou certo a seu respeito. Você está cheio de Deus, de toda bondade, de todo conhecimento. Não é assim não, né? Não é assim não. Vamos, pera lá. Vamos ter cuidado, porque não é assim. A gente precisa avaliar, a gente precisa ver, porque nem todos isso aqui, nem todos aquilo. Sai pra lá, capeta da incredulidade. Porque eu não preciso olhar mais pra ninguém como normalmente olhamos, cheio de desconfiança e olhando no nível da carne, como estudamos no estudo anterior. Nós podemos olhar: ele é de Jesus. Ele foi comprado por Jesus. Ele pertence ao Senhor. Se Cristo está nele, ele é de Cristo. Então ele já venceu o maligno. Se ele já venceu o maligno, não importa os defeitos que ainda existem, não importa os problemas que ainda existem, Deus o fará mais do que vencedor. É uma questão de dias. E mais uma vez, porque encaramos as nossas vidas e a vida dos irmãos, conhecemos as estratégias do diabo, sabemos do poder de Deus em nós, nós começamos a declarar o que devemos declarar. Veja comigo, segunda carta de Coríntios. Vamos começar do 17, que lemos hoje pela manhã. Portanto, se alguém está em Cristo, diga mais uma vez, se alguém está em Cristo, irmãos, está escrito aqui: portanto, se alguém se converteu, se tornou evangélico, será mudado e transformado. Está escrito isso? Não. Paulo está falando do espírito do homem. O espírito do homem se torna instantaneamente uma nova criatura a partir do momento em que Cristo passa a habitar nesta vida. Ah, mas e tudo que tem que transformar? Não me interessa, será transformado. Porque ele diz que ele mesmo completará a boa obra que começou em nós. Ele mesmo completará. Mas a gente não tem... Não, nós temos que ter cuidado com o que a gente fala, porque de repente nós estamos falando algumas coisas que liberam canais para o diabo. Não, mas olha, é o seguinte, ele se converteu, mas você viu? Você viu que ele está ainda fumando? Você viu que ele ainda... Ó, o negócio é o seguinte, ali eu tô meio em dúvida ainda, eu não sei não, sabe? Porque quem realmente se converteu a Jesus, não fica com essa língua desse tamanho. Você viu a língua dele? Olha, é exatamente assim que nós liberamos... Irmãos, eu tive que chorar diante de Deus nesses dias. Senhor, me perdoa por tantas vezes que eu falo ou penso assim acerca de alguém, Senhor. e que não estou agindo como o Senhor age, mas graças a Deus que o Senhor não desiste de mim, e eu estou numa caminhada, num processo como discípulo, e o discípulo erra, e o discípulo tem chance de acertar, e de aprender, e de provar que aprendeu, e eu estou provando o Senhor, eu quero ter aprendido mais uma vez, Senhor, eu vou olhar para os meus irmãos de outra forma, eu vou pensar de outro jeito, eu não vou começar a liberar umas palavras, mas é porque mas fulano, não, Senhor, eu quero falar, é de Jesus, já venceu o maligno, não importa se essas setas do inimigo ainda pertencem à realidade, à circunstância dele, ele também vai vencer todas, acabou, não aceito, e pronto, nós com a autoridade dada por Jesus a nós, falamos, Satanás, aqui não tem vez para você, mas eu ainda posso, isso não pode nada, porque ele já é nova criatura é no presente, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diga, para que eu e você fôssemos feitos Jesus. A justiça de Deus se chama Jesus. E Paulo vem e diz, Deus fez tudo isso para que você fosse Jesus, discípulo de Jesus. Em outro lugar, o Senhor mesmo vem e diz assim, importa ao discípulo ser igual ao seu mestre. Pode levantar seu nariz, empinar seu peito e dizer, pois eu estou me tornando cada dia mais parecido com Jesus. Satanás, você não tem vez aqui. Mas você ontem... Você viu o que sua mulher disse? Que você não disse nada. Eu sei quem eu sou. Estou certo de quem eu sou. Maior é o que está em mim do que está no mundo. Já os venci, diz a palavra do Senhor. E o versículo 19 diz claramente... Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Diga, não imputando aos homens os seus pecados. Diga, os meus pecados não são mais imputados por Deus. É isso mesmo, irmão. Ah, então eu posso pecar à vontade? Que coisa boa. Não. Quanto mais amamos ao Senhor, mais queremos honrá-lo, mais queremos estar perto dele. E quanto mais andamos no Espírito, quanto mais estamos perto dele, menos satisfazemos as concupiscências da carne, menos pecamos e satisfazemos essa natureza pecaminosa, e mais andamos no Espírito e geramos frutos do Espírito de Deus. É uma verdade espiritual, é uma doutrina, precisamos seguir essa doutrina tão cegamente quanto o indiano segue a vaca e adora, literalmente igual. Ah, mas assim na ignorância? Não. Porque quem segue a vaca não tem o Espírito Santo. Eu e você temos o Espírito Santo que nos faz compreender essas coisas e ter discernimento da verdade. Então não será na ignorância do indiano com a vaca, mas será na mesma intensidade se for preciso. Não toca na vaca. Mas você está com fome, seu filho está morrendo, precisa comer hoje alguma coisa. Não toca, porque ela é santa. Nessa mesma intensidade, eu quero caminhar com o meu Jesus. Eu quero caminhar com o Senhor, nessa mesma intensidade eu quero viver com o meu Deus, nessa mesma intensidade eu quero conhecer as coisas de Deus e seguir. Ele estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não me imputa mais o pecado. Mas você pecou, mas você está assim, não importa, eu estou numa caminhada de santificação, estou crescendo no Senhor, eu já venci o maligno, o maior é o que está em mim do que o que está no mundo, o Senhor me dará a vitória, acabou, ponto final. Tão severamente, de uma forma segura, irreversível, firmado naquilo que a palavra de Deus diz.